Não adianta tu querer ser assim. Tem que ser real pra poder ser assim. A minha carreira pra mim nem tem fim. Aliás, o fim tanto faz pra mim. Não se atrapalhe como Mr. Bean. Compra o plano, haja como um Jalim. Vença mais do que perca como um Dream Team. Bota a mão pro alto se tiver afim. História sombria as três, perdi a base da dois. Mas o que minha mente fez, ela fez melhor depois. Chapei fora da lei o 16 mais 22. Fala o que sente, isso é BP sigla 2. Não vou deixar atingir em meu calcanhar de Aquiles. A BP bota mais terror que os demônios Amityville. Meu estilo é mais pesado que o do Free Willy. Não me julgue porque como eu, talvez você também vire. Porque o mundo real transforma sua mente. Quanto mais você vê, menos você sofre. Quanto mais você aprende, menos você entende. Se teu orgulho apagar, nunca mais você acende. Tu interpreta como marra pra minha sinceridade. Tu vê como pessimismo, eu vejo como realidade. O que tu acha escroto em mim, pra minha personalidade. Sou vira-lata raivoso que anda à noite pela cidade. As estatísticas assombram, fora os que não estão nelas. Polícia não pode invadir do jeito que invade a favela. Nos viciam pela TV, carros, mulheres e cenas belas. Queremos ter de qualquer jeito e acabamos numa cela. Por isso a cultura hip hop é uma alternativa boa. Coisas demoram um pouco mais, mas nenhum esforço é à toa. Ora ou outra, se tu é bom, o seu perdoa. Amarrei alguns defeitos numa pedra e joguei na lagoa. Enquanto tem vários paraquedistas entrando no movimento, mas essas porra fico impregnando só por um momento. Rap vindo do Bonadio, se fuder dá um tempo. O dogão é mau, é? Então mandei ele aqui pro Flamengo. Cada dia é dia de pular mais uma fase. Cada noite é noite de criar mais uma base. Toda rima feita, ou foda-se pra majestade. No meu corpo minha alma não cabe. Não sei se você sabe, das personalidades duelam entre si. O cérebro do Gutierrez é o mesmo do Torbi. Eu não sou nenhum rapper e nem sou MC. Apenas expresso o que vivo, o que sinto e o que vi. Sei que maluco na merda pode mudar se me ouvir. Incentivar a periferia pra fazer a periferia rir. Eu não sou nem metade do que dizem por aí. Desunião é vacilação, mas sempre vai existir. Não adianta eu rimar sobre paz sem ver paz aqui. Não adianta eu falar sobre amor sem amor aqui. Não vou iludir os outros e nem me iludir. Porque rap é bagulho sério, não é como Brasley Rouge. Sou um produto qualquer na prateleira. Não quero um empresário pra me vender na feira. Quem se mata pela grana não dorme e tem olheira. Então deixa a vida te levar como Zeca aconselha. Cê tá com medo do flow, não adianta bater na madeira. Pra dispor tem energia de uma hidrelétrica inteira. Meu som é a montanha russa que vai te deixar com tonteira. Fecha os olhos e ouça a rua entrando pelas suas orelhas. Acho que a senhora morte perdeu o meu endereço. Continuo achando que ela permitiu o meu recomeço. Esquecer de evoluir, pode crer que eu nunca esqueço. O tempo não para, se eu parar no tempo eu perco. Nem sempre se vê lágrimas no escuro, choros plasmas no rio junto, capaz de formar dilúvio. Geral acha que eu morri, mas tô criando meu futuro. Se desenvolvo meu talento, eu saio derrubando o muro. A rua tá no sangue, versos da porra do demônio alado. Insulto da bomba pro meu ego e faz ele ficar inchado. Só quero eliminar o rei, construir a porra do meu reinado. Só coroa de espinho ou de ouro, eu não tô interessado. Persigla 2. Histórias sombrias número 3. Persigla número 2. Gutierrez rimador número 1. Fazendo placar dos inimigos permaneceu no cenário.